Caixa Uniforme, chama o controle em 1208. 08, tá. O Charlie Papa Delta, siga a aeronave à frente que decolou da 17 e aguarde a transferência ao controle. Charlie Papa Delta. Tratamento táxi de colagem, 3 Salvador, 98, decimal 95, ajuste do altímetro na 0 no 4. Me chamou o sol? Pela minha 3, o Nuno aguarde 4 para Guarulhos. Confirmando, autorizado o Sebra Golfo Meu, via Pesoluna 0, por base Pesoluna 6, restante conforme. Nível de voo 360, saída da El, Leda, Mótiva, decolada 1-0 com curva à direita. Código 5136, controle Salvador no 20-80. Portão 2. Fala Salvador, 2171, autorização para convoy. Aguarde da Ilha da Mótiva para convoy. Tráfego Salvador, cordial bom dia, boa tarde, bom dia ainda Azul 2710 para Aracaju, 3 Romeu, ciente da Índia, quando possível nossa autorização, seja aprovado. Confirme o 2171 para Aracaju. 2710, senhor. 2710 para Aracaju, aguarde cópia, pare que sair da ponte. Ponte 2710, na escuta. Coríntia Juliette, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 7, vento no 1, 0 grau, 08 nós. Decolado às 4.000, chama o controle 1208. O controle, contato ralar, suba sem restrições após 2000, direto elefa. Sem restrições após 2000, direto elefa, tá 3859. Prende a Juliette, decolado aos 47. Corredor Axé, no farol de Taboão, chama em 1208, contei. Corredor Axé para Taboão, 1208. estabilizado igual no 648. Estou no 648 em aproximação, checa trem em torre 1-1895. 1895. Salvador, voo no 648, bom dia. Voo no 648, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 4. Vale a autorização, 1014, voo no 648. O patrão Guish, que eu acho que é uniforme, controle. Vitor Andia Juliette, está me ouvindo bem? Sim, Vitor Andia Juliette, me paga. Agradeço. Informe eu através do Corolla Bar. Por isso que eu acho uniforme, estou ouvindo o controle agora? Qual o seu estimado para pouso? Seu pai é o Leda Monte. Ah, é o Leda Monte. Salvador, já teria a autorização do 2171? 2171 autorizado com Goiânia, Serra Bravo, Serra Papá, VP01, 0 por Bar, VP01, 6, pouso 1, restante com o Conora. Viu de voo 360. Saída da Éole da Morte, vai decolar da 10 direita, o código 5145, controle Salvador 120-80. 360 autorizado, Gata do Banco, Prisolu 10, Pulbávia, Prisolu 16, pós MCT com fim, decolar da 10, da Éole, transição Leda, Mótiva, 5145, o transfone, o controle? 1208. 208, obrigado. Voo 2065, pronto, copy. Pronto, 2065. Voo 2065, autorizado Guarulhos, peso 10, Taubaté, nível de voo 360, saída da El, Leda, Mótima. Decola da 10, com curva direita, o código 5157, controle Salvador 120-80. 65 aprovado Guarulhos, 360, Pesolão 0, Taubaté. Aí eu lhe dá uma sua saída, com curva direita após 5157, transponde a 208, controle. Voo 2065, portão 3. 2165, cotejamento correto, chama pronto, push, acione. Chamaram ao mesmo tempo, poderia repetir uma de cada vez, por gentileza? Eu entendi o 2171 para pushback 1-0. Qual foi a outra aeronave? É o 136637 para pushback e acionamento. 136637 autorizado, chame táxi. Autorizado, chama táxi, 136633. Ou 2171-1-0 autorizado, chame táxi. Coordenação com a equipe do solo. Simultâneo com a aeronave datando 07. Sim, expressão do 07, 2171-1-0 está autorizado. Sete no zero, senhor, na vossa escuta para autorização. Confirme? O azul 2710 para Aracaju, senhor. Na 3 Romeu, centro da Índia, na vossa escuta. Azul 2710, autorizado Aracaju, via Golf 677, nível 170, saída Conde. Decola da 10 direito, confirmando. Decola da 10 esquerda, código 5154, controle no 208. Autorizado nível 170, Golf 677, Conde 10, curva esquerda, 5154 no transponde, 1208 controle, azul 2710. Correto, chama pronto, parte 3. Já pronto, pushback acionamento, senhor. Autorizado, chama táxi. Chama táxi 2710. Alô, Golf 648, bom dia. 648 Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para o 05, no 648. Salvador, bom dia, o Azul 2780. Azul 2780, esse é o controle Salvador. Fiz encurtar a trajetória, ingressar como número 1 no terminal Salvador. Foi para o Serra Vitor 366, chame para descida. Ajuste 1014, aproximação a Renato. Serra Vitor 366, chamará para descida. O Azul 2780. Está ciente da informação índia. Vitor Índio Juliette, até a volta. Está todo para o táxi, alternativa Galeão com 3 horas e 45, estamos com 180 a bordo. Todo 094, controle, meu cordial. Desça para 8.000 pés, 1.400. 180 Galeão, confirma a autonomia? 3 horas e 45. 3 e 45, voo 2171. Autorizado o táxi até através do portão 09. Aguarda para prosseguir a retaguarda do Boeing do Airbus da ATAN. Como número 2 até ponto de espera. Torre no 8 decimal 95, ajuste no 014. Segue o Airbus da ATAN através do 07. Seguindo o TAN, através do 07, quando lá 1895. Ou 2171 no ponto de espera da 10. Afirmativo, tem uma aeronave da Gol que eu já autorizei 8.000 e não quero cruzar os mesmos. Desça para 5.000 pés, conforme lhe informei, para ingressar como número 1. Autorizado 5.000, Azul 27, eu fizer. 3859, chame Recife, frequência 1288. Alterno Galeão com 3 horas e 51 para o táxi. Confirmando 228 a bordo, Galeão 3 e 51. Afirmativo. 3663 autorizado táxi, está considerado 90, Torre Salvador, número 1095, ajuste do altíssimo 0 no 4. Autorizado táxi, até o ponto de espera, 3295 no 0 no 4, bom dia, 3663. 2171 segue o voz da Atlanta, ponto 4. 18 a bordo, 2 horas e 40, alternando Salvador, pronto para o táxi. Qual é? 48, já. Azul 2171, autorizado táxi até antes da entrada do pátio principal. Segue o bonde da Gol. Com o número 3, ponto esperado no 0, 3 Salvador no metro décimo 95, ajuste no 0 no 4. Estado Mini 14, segue o Boeing da U, número 3 para decolagem, 2790, na vossa escuta, senhor. Então, ponto de espera da 10, 4128. Bono 094, qual a velocidade? 10, 9, ok, reduza para 250 nós, o número 2 vai seguir até. 250, número 2, vai rodar na para novembro, acho que é o Ramil, Salvador. pessoas a bordo? November Oscar Romeo, quantas pessoas a bordo? Tiete, prossiga direto no... Corrijo, prossiga para o farol de Itapuã, ajuste no 094 e aguarde transferência. MS3, o Nuno, aguarde pushback acionamento do setor congestionado. Meia meia, ao passar a radial 275. Tira pro 020, olha a comunicação, vou passar o 275 no valor, vou 376 no lugar normal. Positivo, reautorizado para 6000. Ponte Espera, retaguarda do gol, na sua escuta agora, Torre Salvador, Cordial, bom dia. Bom dia, mantenha Ponte Espera, 2710. Atenda, 710. 7810, 1014, Augusto. Afirma, 1-0, 1-4. Jornal Aéreo, mantém 1-0. Atende, após o certo, atualizado, Aéreo, mantendo 1-0, 2-1, 7-1. No 094, tráfego 1 hora afastado 11 milhas, aeronave da Azul. É o tráfego número 1, Vossa Senhoria, o número 2. Eu estou sendo vetorado para o 70. No 094, agora está mantendo 110 nós. Ah, ok, eu agradeço. Hoje deixando 0 no 4. Trone Salvador Boa, 3663, tá passando 2000 pés agora na saída da EL. 3663 é o controle, contato radar, suba sem restrições, gira direita, vem Leda, Leda Botman. Direita Leda, Leda Botman, tá 3663. Boa no 094, direita, proa 065, desça para 4000, mantendo alternado para falha de comunicações, 1094. Direita 065, desce 4000, mantenha o mesmo limite do 094. Salvador, gol 2065, pushback acionamento no 3. Número 2 no setor agora. Azul 2710, autorizado a Aline manter pistola 0. Aline mantém 90, 2710. Oxalé 6369, autorizado Índia, ponto esperado 90, Torre Salvador, na noite decimal 95, ajustou o altímetro 0 no 4. Índia, ponto esperado 90, 295, 90 no 4, livre táxi 6369. Sete-uno, decolada 04, controle 1208. 208, obrigado, senhor. Bom dia, 2071. Controle Salvador, bom dia, 2171. O 2171 é o controle, contato radar estabelecido, suba sem restrições. Sem restrições, 2171. Zero, apresentação, meu nome é Zero, Porto Seguro, estante, informação ainda. 3770, aguarde Porto Seguro. Ordem 2, 1094, reassuma a navegação, voe para o Serra Vitor 366. O tráfego informado, o senhor deve ter no TICAS, sinal no visual, está 12 milhas à sua frente com velocidade compatível. Desça para 2.500 pés, o Gol no 094, voando para o Serra Vitor 366. Reservatório de Mátima, tocou 2171. 2171, a posição solicitada está fora da área de responsabilidade desse órgão. Entendi. Lenda, se possível? Ah, positivo. Aí eu tenho autoridade para, está autorizado. Reservatório de Lenda, 2171. E o restante conforme. Eu de voo 60. Saída coral, decolada 10 com curva direita, o código 5403, e controle Salvador 920, versão 80. Sabe, nível 160, para Terra Brava, Papá Terra, via Golfo 77, decolada 10 com curva direita, CDA saída coral, aciona 5403, controle Salvador 920, versão 8, faz o 3470. Controle Salvador, cordial bom dia, Azul 2710, perfil da Conde, na vossa escuta. Azul 2710 ao controle, meu cordial, contato radar, suba sem restrições, voo direto para Aracaju. CCP Aracaju, sem restrições, nível 170, na vossa escuta, senhor, muito grato. Papá Novembro, Oscar Romeu, chame a torre agora, 11895 e solicite instruções para pouco. 11895, grato, Oscar Romeu. Lula 35 sente, aposte na final da 35 para o Vasco Palmeiras. Da presente está autorizado a aproximar direto, 1014 no ajuste. Puxa, na 63 no 1, decolagem autorizada, pistão no 0, vento no 0, 0 grau, 092. Salvador Azul 2780, Serra Vitor 366, está estado no final da RNAV da DET. Tiente, Azul 2780, chega o trem, torre 11895. 11895, o Azul 2780. É 311, decolado 09, controle 1208. 308, boa. Bom dia, Xenia 63, Uno, Uno, da Elmo. Xenia 63, Uno, Uno, é o controle, contato radar, prossiga como autorizado. Xenia 63, Como 094, aproximação RNAV autorizada. Autorizado a RNAV, voo 094. Taxi 179, Galeão, 4 horas e 15. 5 horas, cadê? 251, 103663, um bom dia. Boa. Salve, Carrozão. Sim. Ah, vamos lá na pista que é o Apolo Corrida. Inicialmente pousa na cabeceira 35 da aeronave na final do ano zero, no vem baixo com o meu. Após, dependendo de onde o tráfego estiver, será autorizado prosseguir para o pátio 5. Mas vai para o carro Romeu. Oi Salvador, bom dia, o Azul 2780, estabilizado o final da RNAV da 10, está passando Serra Vitor 372, visual com aeróbio. 2780, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 0 no 4. Como tráfego tipo helicóptero pousando agora na cabeceira 35, que fica à sua direita, não interfere com a sua aproximação. Sente o Azul 2780, está aguardando a liberação do pouso, sente do tráfego. Gol 2065, ponto de espera na 0, pronto. 2065, mantém o ponto de espera. Vai, mantém. Azul 2780, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 1, 0 graus, 0 9 nós. Pouso livre, Azul 2780. Pouso 094, aproxima-se de Serra Vitor 366, aproximação, nossos agradecimentos. Cheque trem, torre 1, 1895. Torre 1895. Bom, 094, bom dia. Azul 2780. Oi, Salvador, bom dia, bom 0094. RNAV da 1-0. 1-0-94, continua a aproximação, aguarde pista livre, 1-0 no 4, ajuste. Aguarde pista livre, 1-0-94. Que aguarde a frequência livre, bom dia, não vejo mais. Autorizado, se abrava o meu Foxtrot, VPZ 197, nível de voo 370, saída Pucca, Jamo, Aracaju. Decola da 1-0 com curva à esquerda, código 5172, e controle Salvador no 20, decimal 80. Regimento claro, chame pronto, pushback acionamento, portão 04. 1094, pouso autorizado, pistão 0, vento 08, 0 graus, 109. Livre pouso na pistão 0, vou na 094. 780 kg, parte 3, 4 no meu, a posição. Parte 3, 4 no meu, azul 27, 0 pouso. Azul 2790, controle. Pois não, senhora, 2790, na escuta? Estamos para informação, o controle Aracaju acaba de nos informar que a pista sairá reabrir ao zona 300. Só um minuto, senhora. Tempo da informação, azul 2790. Gente, apenas corrigindo, 1310. 1310, azul 2790. Sim, senhora. É, vamos conversar com a companhia. Graças. 3065. Chama 631, chama 3, CIC 125, decimal 1, em caso de falha, 1288. Chama 3061, copiou? Afirma, chamar o centro Recife em 125, decimal 1. 25, obrigado, você. Somente o morro. Salvador, bom dia, bom 094. 1094, Alfa Juliette, portão 08. 10. Alfa Juliette, pro 10, bom 094. Afirma, portão 10. 2710. Atenção, então, se autorizado, vai ser fazer espera em cima do Alfa Romeo 363, mantendo o nível de cruzeiro. Sim, iremos coordenar com o controleiro da Ju. Qual nível gostaria de manter? Pode ser em cima do Alfa Romeo 362, pode ser nível 190. Sim, e já aproveitando, solicita o 190, sinal que havia sido pago no 70. Eu mantenho o nível 190 e iremos correr lá com o Aracaju. Gente, graças. Controle, bom dia, Gol 2065, decolou, fechou. Gol 2065, contato radar na decolagem, saída da EL, nível de voo 360. Sabe na DAEL 360, nível 265. Salvador, um eixo que eu acho que é nervoso, Salvador. Valença Lençóis, qual o nível que Vossa Senhoria solicitou? E suba para 85. Azul 2710, autorizado, Alfa Romeo 362. Alfa Romeo 362, grátis, 2710. Papa Pachali, Índia Oscar. Para ser a novembro até o Papa confirma. Autorizado ser a novembro até o Papa, uma centena, saída Momo direto. Decola da 17 com curva esquerda, o código 5177, controle Salvador 920-80. Achei o uniforme estimado para pouso. Polo 3307. É autonomia? Autorizado, chame táxi. Charlie de Oscar na escuta. De Oscar confirma o pátio. De Oscar para acionamento, táxi decolagem, chame Torre Salvador no noite desse 95, ajuste do altímetro na 04. O 184 autorizado, chame táxi. Ainda acho que prossiga. Direcionamento chama táxi, Shine Josh. Cordial, prossiga. Positivo, está autorizado a prova falar da barra normal no transponder. Prossiga. Transponder 5150. Salvador, bom dia, o senhor 6140. Chame 140 para Maceió, aguarde. Cópia para Pucajá, Maracaju. Aguarda, Pucajá, Maracaju. Firmando o chame 140.4. Copia, senhor. Chame 140, autorizado para Serra Bravo, Mike Oscar, via peso Luna 7, Orago, restante conforme rota do plano de voo. Nível de voo 350, saída Puca, Jamo, Aracaju. Decola da pistola 0, com curva esquerda, o código 5411, o controle Salvador 120, decimal 80. Autorizou para Maceió, nível 350, decola da 10, Pucajão, Aracaju, Ampersulou 97, horário de acordo com a rota 5411 para o transponder, 208 para o controle, também é 140. Chame 140, cotejamento correto, chame pronto, puxa acionamento, portão 08. Gol 2065, chame Recife. Frequência 1251. 251, bem, obrigado, bom dia. Boa. Boa, boa. 110 a bordo, 330, alterna Natal. 70, se escuta? Está agora 60 milhas afastadas de Salvador, vamos encerrar o serviço. Adá? Chame Aracaju em 120, decimal 3. Com Aracaju, continua, senhor Azul, 2710, agradece o serviço, 206. Abraço, bom dia, bom serviço. Boa, um abraço. Boa noite. Tá passando o eixo que eu acho que é melhor. Chame Recife, frequência 1288, para informação e alerta. Salvador, gol 1648. Confirme? O gol 1648, com a sua Juliette. 1648. Confirmando Maceió. Afirmativo. Autorizado ser a Bravo Mike Oscar, via preso 17, conforme rota. Eu de voo 350, saída Puca, já Maracaju. Decolada 1-0, com curva à esquerda. Código 5414, controle Salvador no 20, décimo 80. Autorizado para Maceió, nível de voo 350, rota do antigo, decolada 1-0, com a esquerda Puca, já Maracaju. 5414 e 1-0-8, controle do 1-6-4-8. 64 em contenimento 4, time pronto 05. Ciente, aguarde transferência. Azul 4207, livre. Livre, 4207. Então 3740, vou ir para Serra Vitor 368. Decolar 227, controle 1208. 208, 1184, bate. Salvador, bom dia, gol 1184, passa 1400 metros. 1184, controle, contato radar após 2000, voajamos, suba sem restrição. Ok, após 2000 jamos, sem restrições, voo no 184. Gente, aguarda só um minutinho para a cópia. Confirmando ali para o 06 autorizado. TGL de Salvador, circuito de tráfego da 1-0. 2 horas de TGL, 1.500 pés. Circuito de tráfego 1-0. Transponder será o transponder 01-32, 01-32, Torre Salvador em 1-8, decimal 95, e o controle Salvador em 1-2-0, decimal 80. Contato radar estabelecido na posição Conde. Voe para Bonf, chegada Bonf, pista 10.014. Vossa Senhoria executa a aeronave? Não executa a aeronave, senhor. Vai voar na Bonf. o mais próximo que possível, tem intenções de prosseguir depois ali, cancelando com uma aproximação direta para o Nordeste, para não complicar de ser cancelado. É só uma escala de repartimento. Já, ok. Muito grato. Vamos voar. Bonf e chame para a descida. Pode ser voando Bonf e eu passo para a descida de metro. Porra, meu Deus, Charlie Tango, este é o controle de Salvador, meu cordial. Ajuste no 014, desça para 6000 e voe para o Serra Vitor 368, aproximação RNA. 014, 6000, Serra Vitor 368, Delta Charlie Tango. Romeu, Romeu, Fox Lima, chame Torre, 11895. Torre, meu comandante, 895, bom dia. Grande abraço. Romeu, cordial, bom dia, papai Romeu, Romeu Fox Trot Lima. Prossiga, Romeu Fox Lima. Passando através do Parque do Pituaçu, a intenção é boa direto do Pátio 5, meu comandante. Então, na presente está autorizado a aproximar para o Pátio 5, Romeu Fox Lima, 1014 ajuste. Somente tem um tráfego agora que vai iniciar a decolagem da 17. O perfil de saída vai cruzar o campo com curva esquerda, um Serra Romeu 22 Ives. Afirmativo, está 7. Vai para pouso direto na parte 5, sem interferir com a nave 17. Linha Oscar, só informa o tráfego helicóptero na linha do litoral. Vai aproximar direto na parte 5, não vai interferir com a sua decolagem. Decolagem autorizada 17, vento 100 graus, 09 nós. Charlie, eu acho que decolar 234, controle 1208. 1208, grato, uma boa, Charlie, ó. Controle Salvador, muito bom dia, papapapa, Charlie de Oscar. Papapapa, Charlie de Oscar, o controle, contato radar, suba sem restrições. Sem restrições, perfil, o Charlie de Oscar, grato. Romeu Fox Lima, o vento no 10 graus, 109, é forte no solo controlado no Pátio 5. É forte no solo controlado, Pátio 5. Autorizado, chame táxi, portão 05. Autorizado, vai no 648. Fala, Salvador, um bom dia. Hoje chamei o 140, portão 08 para acionamento, puxa. Puxa, chamei o 140, autorizado no portão 08, chame táxi. Para o táxi, senhor, você. O 3740, desça, para 2500. 2500, desça, desça, desça. E torre no 95 para o cruzamento, o ajuste do ótimo está no 0-4. Trans 3740, curva à direita, voe para o Serra Vitor 366, está autorizada a aproximação, Renato. Serra Vitor 366, está autorizada a aproximação, Renato. Papa Romeu Delta Charlie Tango, desça para 4000. 4000, Tango. Azul 4207, estabilizou? Estabilizado, Azul 4207. Gente, reduz a checa trem, torre 1895. Reduzindo 189, Azul 4207. 95, 118, 95 a frequência da torre. 1895, Azul 4207. Papapá, Charlie de Oscar, pro ideal para o destino. Pro ideal para o destino vai ser a 325. Gente, voo direto autorizado, câmbio. Autorizado já de destino, grato, Charlie de Oscar. Pouso autorizado, pistão no zero, vento no 00 grau, 08 nós. Autorizado pouso, pistão no zero, Azul 4207. Romeo Delta Charlie Tango está passando 1-1-1000 desse, sem restrições para 2.500, voa sobre água. Rui à direita, voe para o Serra Vitor 366 para aproximação à Renave. Serra Vitor 366, 2.500, voa Charlie Tango. Fala, Oxanir, minha hora 4-0 com 1-4-1 a bordo, 2 horas, até na escuta para a trotagem. Estimado a 308, e o seu estimado para pouco. O estimado naquela localidade, 1320, o Charlie de Oscar. Ok, anotei. Ato, Oscar. Somente pushback aguarde através do portão 612. Tomatista, autorizado então via pátio, India Point 0010, aguardando e recebendo passagem ao bonde da Gol, caso não tenha completado o push. Ocean 6140. Chegou 1948, temos 104 a bordo, 2 horas, alterna João Pessoa. Oxanê, com o número 2, ponto esperado no 0, torre Salvador no 8, décimo 95, ajuste o altimento no 0, no 4. 1648. Afirmo, 1648, segue o Airbus da Oxanê. Como número 2, ponto esperado no 0, torre Salvador no 8, décimo 95, ajuste do altimento no 0, no 4. No 0, no 4, exatamente assim, para ponto espera, voo 1648, segue o Airbus. Só confirmar, temos um ponto zero autorizado, mas aqui no táxi, dá um ponto zero. Quem chamou? É o 6140, eu tinha entendido que você deveria passar de algum autorizado até prosseguir então até o ponto esperador no zero? Afirmo, 6140 autorizado, até o ponto esperador no zero. Ok, foi mantido, 6140. Pode ir, Janel, seu bola, pode ir. Um abraço, bom voo. Bom voo, Rogério, um abraço pra vocês aí, tchau, tchau. Tchau. Fala, Salvador, Azul 2770, puxa 10, acionamento 43. Autorizado, time táxi, Azul 2770. Autorizado, chamará, Azul 2770. Vai ser rápido, né? Isso aí, fica tranquilo. Tá 220, acho que é. E aproximação, reduz a chega o trem, chame torre, 1-1-8-9-5. 1-1-8-9-5, bom dia, Zanzei. Boa. Acima do ponto, 2-0-0-0, está pronto. Fechando a 6140, linha de decola separada, pistão no zero. Afirmo. 6140 autorizada, linha de decola, pistão no zero, vento 1-0 graus, 1-0 nós. Autorizada, alinhar e decolar, pistão no zero, Oceaner 6140. Azul 207, só informa operadores próximos a Taxi Eco, na Alfa, próximo a Eco, já liberaram a Taxi, só estão próximos aguardando para reingresso. estão fazendo uma manutenção na taxi. Gente, estamos visual com o Zero? 3740, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 014. Um Airbus da Avianca agora iniciando a rolagem na pista no zero. O José de Alfa aí? Tranquilo. Eu tava voando cedo? Ah, estamos lá agora já na prova, 14, 3, 3, 4. Ok. A frequência do auxílio do NDB é 220, tá bom? 220. Lá temos proa, está tomando a 224, está parado. 3, vamos para cá. Isso aí, 231. Já estava achando que o radar estava dando pânico. Vitor Índio Juliette, Salvador. Foi para a rotatória Seasa. Chanel 1140, decolado 241, controle 1208. 208, obrigado, até a volta, 1140. Salvador, um bom dia, 1140 da Oceanair, passa agora 1500 pés na saída Pucajamo, totalmente visual, poderia voar Jamo, tá presente? Positivo, em contato visual com Jamo, contato radar estabelecido, está autorizado, suba sem restrições. Sem restrições, subindo ao 350, solicito 31, se o amigo puder coordenar pra gente, ele agradece. Gente, vamos coordenar junto ao melhor centro de controle do Nordeste. Obrigado. Romeu Delta Charlie Tango, passo Sierra Vitor 366 em aproximação. Reduza, cheque o trem, chame a torre. A frequência é 11895, informando que deseja pousar na pista 197. Até a próxima, Delta Charlie Tango. Até mais, bom trabalho a todos. Era chama a torre, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, altimetro no 014. Afirmativa, a intenção pousou no A7, é possível? Sim, somente se cancelar o plano de instrumento de alta tensão. Modificação, por favor.